muita gente que se julga importante, porém não sabem a razão do seu viver. Não imaginam que ao partir pra outra vida, ao tribunal de Deus não te comparecerem. E ao invés de reconhecer o seu estado, fica humilhando o povo santo de Jesus. O crente salvo pode não ter aparência, mas tem poder pra conduzir a sua cruz. Deus usa o simples na sua pouca força, Deus usa o homem de pequena estatura, Deus salva o homem cheio de filosofia e dá poder àquele que não tem cultura. Não é preciso ter diploma na parede, anel no dedo, guarda-costa ou posição. Basta humilhar-se na presença do Deus vivo pra Deus fazer dele uma bênção em suas mãos. Não é preciso ter diploma na parede, anel no dedo, guarda-costa ou posição. Basta humilhar-se na presença do Deus vivo pra Deus fazer dele uma bênção em suas mãos. Fazer parte deste exército glorioso não é preciso ser um grande atirador. Nós não usamos armas que destroem vidas e nem um míssil guiado por computador. Temos a arma que garante a vitória. Não é história, você pode comprovar. Um crente salvo cheio de poder na vida, não tem diabo que lhe possa derrotar. Deus usa o simples na sua pouca força, Deus usa o homem de pequena estatura, Deus salva o homem cheio de filosofia e dá poder àquele que não tem cultura. Não é preciso ter diploma na parede, anel no dedo, guarda-costa ou posição. Basta humilhar-se na presença do Deus vivo pra Deus fazer dele uma bênção em suas mãos. Não é preciso ter diploma na parede, anel no dedo, guarda-costa ou posição. Basta humilhar-se na presença do Deus vivo pra Deus fazer dele uma bênção em suas mãos.